vou pro mar. O mestre está chamando e convida agora pra pescar. Vou pro mar nas ondas dessa vida. Vai comigo navegar. Forças que virão para virar os barcos já não me assustam mais. Tempestades e revoltas, águas turvas, chuva forte, vendavais. Já passei por isso e se chegar de novo, ele ergue a sua voz. Tudo faz acalmar. Por tudo isso, sei em quem confio. Se ele me chamou, largo tudo e vou pro mar. Vou pro mar. O mestre está chamando e convida agora pra pescar. Dessa vida, ele vai comigo navegar. Olha nos meus olhos, chama para uma pesca diferente. Tudo muda nesse instante, tu serás um pescador de gente. Uso as redes feitas pelo amor e pela graça do Senhor do mar. Resgatar a vida de quem se perdeu. Ele nos chamou, vamos tu e eu pro mar. Vou pro mar. O mestre está chamando.